Salvador, com 962, posso. Tarde, estabilizou, X-ray, dá um zero. Gol no 962, ajuste 1018, confirme esse visual. Visual, aviso. Esse gol 962, autorizado pouso, destino 0, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso, destino 0, gol 962. Salvador, azul 476, estabilizado, e ele é 7-way, pista todo lugar. Azul 4076, já pegou avistado, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando azul 476. No solo 58, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 211, gol 962. Salvador, boa, Zan 3895, ponto de espera no zero, pronto. Boa, Zan 3895, mantenha a ponte de espera, pista zero. Ponte de espera no zero, Zan 3895. Salvador, gol 962, bom dia de novo. Gol 962, autorizado, táxi, Vieta, Alfa, Juliette, posição 07. Alfa, Juliette, 7, 62-13, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Bernovember 857, nível 360, desfio de saída da El, Leda, Irumi, pistão no zero, curva à direita. Transponder 5031, frequência do controle Salvador em 119, decimal 8. Está autorizando Galeão, nível 360, até 9857. Levar o segundo zero, curva à direita, no perfil da Gael, Linda, Leda, Irumi. 5031, transponder 1932, a porção é o 4. Estacionamento 62, ano 3, sim. Estacionamento correto, reporte pronto. Para o feedback estacionamento. Salvador, bom dia, 1502, ano, presente mesmo a saída prevista para Guarulhos. Confirme o número de voo? 5021. Atrás de gol 1455, ajuste 1018. Autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 089. 18, autorizado pouso, 455. Pêndulo 1-0, perfil de saída da El, Leda Mótila. Grato. Solo Salvador, azul 476, já da Castelo. 5021, na escuta do solo. Acervo. Sim, bico da saída pouca, transição de pá. Ok, grato. Azul 4076, autorizado táxi, via táxi Alfa Juliette, posição 08. Alfa Juliette 08, azul 47. O solo azul 5021, só para confirmar essa saída, segundo o PD. Formada ela para o norte, no contrário. Aguarde, por gentileza, confirma o destino. Guarulhos. Saída da Eoli da Morte, papista. Da Eoli da Morte. Ok, graças. Can 3895, autorizado ali e manter pista no zero. Gol 1455, no solo 04, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 121, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, mando 455, bom. Bono 455, boa tarde, autorizado táxi, via taxi Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette, posição 02, 455. Can 3895, autorizado a calar, pista no 0, vento 120 graus, 099. Isso, iniciando, Can 3895. matrícula? Tá passando o Eco Delta Foxtrot. Eu siga Eco Delta Foxtrot. Ele tá com... Eco Delta Fox, chame só o Salvador em 121, décima 1. Torre Salvador, bom dia, azul 2742. Bom dia, azul 2742. Ajuste de altímetro 1018, vento do aeródromo 110 graus, 109. Autorizado, reta final, pista no zero. Final da 10, azul 2742. Então 3895, decolado ao 06, chame controle em 119, décima 8. 098, 3895, boa. Tango Eco Delta Fox, confirme local de estacionamento POB e pronto cópia. Gente, autorizado Serra Índia, Romeu Índia, decola pistão no 7, restrito no 1000 pés, através do farol de tampoã, transfere controle em 119.8, aciona o transponder 5042. Delta Fox, planejamento correto, paracionamento, táxi e decolagem, transfere torre em 118.95, ajuste no 08. Azul 2742, final da 10, de pouso, baixar e travado. Azul 2742, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 110 graus, 109. Livre pouso, Azul 2742. Bom dia, voo 1864, centro da informação Juliette, Maceió, pronto, cópia. Voo 1864, autorizado Maceió, Serra Bravo, Mike Oscar, via Pizulu 17, nível 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, pista 10, primeira curva esquerda, transponder 5040. Frequência do controle Salvador em 119.8. Ok, autorizado 350, Maceió, Bianca do Luno 7, decola 10, Puca, 1 Alfa, transição, aliás, Puca, transição Aracaju, o transponder 5040, controle 198. Voo 1864, cotejamento correto, reporte pronto, para o Xibec e acionamento. Comportarão. Salvador Ground, good morning, Azul 9653, agency clearance to Campinas, fly level 380, we have Julian. Just confirm your call, fine, Azul 9653 or 42? 9653. Azul 9653, I don't have your flight plan yet, I just have to, Azul 9652. Okay, could you just confirm the departure for Campinas? SID Dial Leda Motiva. Ok, Dial Leda Motiva, Azul 9653. Salo Salvador, bom dia, Azul 2742, micro. Azul 2742, bom dia, autorizado o cruzamento da Taxway Alpha, prossiga via Kilo, pátio 3, posição 4, Lima. Alpha, Kilo, pátio 3, posição 3, Lima, confirmando Azul 2742. Posição 04, Lima, Azul 2742. 04 Lima, gente. Azul 9652, Salvador Ground. 9652, go ahead. Just confirm your estimated hold block time, please. It's Azul 9653, estimated block time 1445. I don't have your for 9653, just 9652 to Campinas. It's estimated hold block time 1445 by 7380. We're talking with the company now. Thank you, Azul 9653. Boa tarde, eu chamo a 356, final ILF 90. Xenai 6356, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 0, vento 10 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 0, Xenai 6356. Apatango Eco Delta Fox, prossiga. Apatango Eco Delta Fox, Torre Salvador, Apatango Eco Delta Fox, autorizado táxi de Amapá, reporte no ponto de espera da 17. O 1864, puxa de estacionamento no 05. O 1864 autorizado, puxa de estacionamento, reporte pronto para o táxi. Chamará o 1864. Passando o Eco Delta Fox, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Boa tarde, 3216 e ALS. 3216, ajuste 1018, continue a aproximação, aguarde fica livre. Ah, 6356, no solo 15, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 121, 6356. Dois no meio, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 099. Autorizado, pistão 0, vento 120 graus, Autorizado na 103, 206. Ok, na costa alinhado na 17, pronto. Certo, na próxima final da Lagoa. Cheio de agulha da Fox, mantém a posição avante para a gente enrolar. Papa Tambo, Eco Delta Fox, atento à possibilidade de esteira, autorizado a colagem, pista no 7, vento 110 graus, 089. Tan 3216, no solo ao 17, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 2-1-1. Juliette, 356, autorizado ingresso, parte via Juliette, posição 06 indicada. Ok, vai ingressar via Juliette, posição 06, o Xené 356. 3-2-1-6, né? Tá 3-2-1-6, autorizado táxi, via táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3-2-1-6. Tá 9-8. Para o táxi, temos 142 a bordo, alterna Recife com 2 horas e 5. 1864, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via taxiway, chamando pronto, chame torre em 118, decimal 95, ajuste no 017 agora. Ok, via Índia, o ponto de espera vai chamar a torre em 1895, 1097, voo 1864, obrigado. Tá 3-2-1-6, de passagem ao Boeing 737 da Gol, taxiando pátio até o ponto de espera. Após prosseguir a via Juliette, posição 11, 1-1 indicada. Mais um voo de Juliette, então, Diego 1864, quanto espera pista 1-0. Gol 1864, autorizado a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-1-0 graus 099. A linha decola, pista 1-0, gol 1864. Autorizado, pro estacionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, pro estacionamento, vem 1864, decolou os 23, chama controle Salvador em 119.8. 19.8, gol 1864, obrigado. Salvador Ground, good afternoon, go 12067, request our departure to Guarulhos. Go 2067, clear to Guarulhos, flight level 360, as of via Upizulu 10 to Taubaté, Taubaté. SID dial, Leda, Módiva, runway 10, after takeoff, right turn. Call code 5052, departure control frequency 119.8. Yeah, clear 360 to Guarulhos, salute that file, takeoff from runway 10, FIL, Leda, Monte, right turn up, takeoff. Up is low 10, airway, Taubaté, 5052, call code 119.8, departure control, go on, 2067, yeah, frequency 10. 810. Go to 067, roger, read back correct, call me right for startup and push. I call you, the first time, push, 2067. Patricina 6203, 156, bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. Oceaner 6213, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 118 decimal 95, ajuste 1017. Gente, autorizado táxi no pronto, 1895, 1017 ajuste, Oceaner 6213. Pode 5029, já possui na sua autorização? É 213, atingindo o ponto de espera da 10, pronto. Boa tarde, Oceaner 6213, autorizada a linha decolar, pista no 0, vento 10 graus, 099. A linha decola na 10, Oceaner 6213. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeu, Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5045, frequência do controle Salvador em 119.8. Autorizado Salvador, nível de voo 360, via Pesulu 10 até Taubaté. Decola no zero, curva direita, perfil da Elia da Mostra, 5045, código 198, o controle, o 5021 está na posição 3, já está pronto para o pushback acionamento. Azul 5021, posição 03, cliente, autorizado, pushback acionamento, reporte pronto para o TAC. Autorizado, vai reportar TAC 5021. Ground Azul 9653, do you have your flight plan? Say again, please. It's Azul 9653, do you have our flight plan? Negative, Azul 9653, I don't have, I just have the flight plan to Azul 9652 to Campinas. Okay, Roger, we're going to text me. Thank you. Oceaner 6213, decolou aos 30, sistema controle Salvador em 119.8. 19.8, já, 6213. Táxi 5021, tem 108 a bordo, com 4 horas e 30 alternando Ribeirão Preto. Alô 5021, prossiga táxi direito, ele está frente, a ponta espera da 10, torre 118, semana 5, quer ligar 1017. Direita, ponta espera com a torre 1895, 1097, existe 5021. Salvador, bom dia. Boa tarde, aliás. 5021, está próximo para 7-0. Boa tarde, Azul 5021. Autorizado. Aliás, decolar a pista no 0130 graus, 089. A linha decola no 05021. Azul 4165, chegou a de Copa Campinas. Ground goal 2067, and we are ready for pushing start at gate 10. Goal 2067, here pushing start, come back for taxi. April Macaulay for taxi goal 2067. Azul 4167, Campinas, pronto. Azul 4167, Campinas, 3-0 autorizado, presumo no 0. Cola pistão no 0, primeira curva direita, Dael, Leda, Motiva. Controle Salvador, 1198, transponder 5055. Salve, Salvador, 44, sentido a Juliette, autorização, ponto. 1454, ponto Cop. Pronto, na Cop. 1454, com fim, 360, autorizado, autorizou 21, decola a pistão no zero, primeira curva direita, arbor, eleva, controle Salvador, 1198, transponde 5053. 4-5-4, autorizado com o FIG, eu 360, eu preciso do 2-1, decola pistão no 0, primeira curva direita, arbora elétrica saída, motor informador 1-1-9-1-8-0, transpõe 5-0-5-3, voo no 4-5-4. No 4-5-4, correto, time pronto. Fala pronto. Azul 5021, decolou os 35, chama o motor de Salvador em 119-8. 19-8, uma boa tarde. Puddle Ground, go 2067, we had 179 on board, endured 4 hours and 10 minutes, alternate Galleon for taxi. Go 2067. Go 2067, request taxi. We have 179 on board, endured 4 hours and 15 minutes, alternate Galleon. Roger, clear text by everyone, India for holding point on 810, tower 118, it's on your 5, NH10 at 7. Clear by April 1, India, 118.95 and holding point on 810 and 1017. Estamos na final da 117. Abordamos o Loto Lima. Ajuste no 017, vento 140 graus, 099, autorizado pouso pista no 7. 10017, altímetro do Loto Lima. Cação? Cairoque? Cairi, começou, sente, você escuta? Ouvidor Índia Juliette, Cairu, 1.000 pés autorizado, decola pistão no 7, primeira curva direita, corredor axé, controle Salvador 1198, transponder 0160. Padrão Índia Juliette, estacionamento torre 1895. Go 2067, clear to line up and take off from A10, wind 120 degrees, 08 knots. Confirm, we clear to line up and take off 2067. Batango Vitor India Juliet, autorizado acionamento sem para ataque. We are clear to continue flight level 380, departure runway 10 right turn, dial Leda, Moskva. Squawk 4105, Salvador control departure is 119.8, Azul 9653. Azul 9653, confirm flight level 380. 380. Wing back correct, come back from push inside. Okay, just confirm, squawk 4105. 5105. Salvador, boa tarde, Azul 2773, está a 2 milhas de dono visual. Azul 2773, ajuste 1017, continue a aproximação, número 2 para pouso. Sente o 2773. Tan 3804, autorizado pouso, pistão 0, vento 110 graus, 099. Autorizado pouso, pistão 0, Tan 3804. voo 2067, decolado 242, chama o controle de Salvador em 119.8. Controle 119.8, decolado 242. Papatango Vitor, Índia Júlia, autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Olimpo 08, conforme pode levar? Full 08, clear to Galeão, at level 260, take off runway 10, right turn, dial, Leda, Motiva, departure control 1198, Scock, stand by for Scock. Sun 3004, no solo 43, direita, solo Salvador, 121.1. Direita, 211. Fazendo o Vitor Índia Júlia, se mantém a posição, temos uma aeronave e aproximação para 1-0. Solo, boa tarde, 3204. 3204, boa tarde, aterrizado ataque de Alfa, reporte quente da Direct. De Alfa, quente da Direct, 3204. 099, azul 2773. Ciente, azul 2773. Boa tarde, passareiro 2262, com a informação Juliette. Repetitivo, história da conquista, por gentileza. Olimpo 08, Fox 2637. 637. Passareiro confirmado do plano. Aguarde. 3804, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 3204. Azul, 4206. 24, número 7, número 2, Vitória. Tráfego Salvador, boa tarde, azul 4089, Vitória. Azul 4089, autorizado. Vitória, nível 340, perfil 44. Decola, pista 10, primeira curva, à direita, Dael, Leda, Bidev. Controle Salvador, 1198, transponder 5070. Ativo 49 da Azul, 340, Vitória, autorizado, via transfer do 44. Decola da Azul, curva à direita, Dael, Leda, Bidev. 198 Salvador, 5070, transponder, 40. Confira o transponder? 5070. Correto. Estou aguardando a confirmação da saída. Saída da Eleza e Deve, confirma? Não, sim, estou colhendo o controle e Deve não é mais utilizado. Deixa, vamos aguardar a confirmação então. Bom, a Zupa 089 agora da Eleza, Porto Seguro. Da Eleza, Porto Seguro. Azul 44. São Salvador, bom dia, voo no 867. Posição 7, com a informação do tempo. 73 no solo aos 47, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita 121, azul 2773. 8267, foi cópia. 467, está pronto, cópia. Autorizado Brasília, 360, presumo no 7. Decola pistão a 0, primeira curva direita, saída arbor, elena. Controle de Salvador. 119.8, transponder, 5072. Voo no 867, paciente, autorizado Brasília, 360, decola pistão no 0. Curva direita, arbor, elefa, informe Zulu no 7, 198, 3072. 5072, transponder. 5072. Voo no 867, procedimento correto, time pronto. Obrigado. Colo 2773, azul, livrou? 2773, azul, alfa, quilo, parte 3. Alfa, quilo, parte 3, 2773. Para o táxi, gol 1454, POB 176, autonomia 0252, alternado, Galeão. Fono 454, direita, que é táxi Índia, ponto de espera, lá na 01-1895, que é legal, 0-7. Índia, Foto 095-007, QNH, 454, boa tarde. Ô, Saulo, boa tarde, é o Oceané Oscar November Golf. Oceané Oscar November Golf, prossiga. É, positivo, senhorita, estacionado aqui na posição 06 do pátio 1. Quando possível, autorização de reboque para o pátio 1, posição 104. No 4167, coordenando com a equipe de sola após a passagem do bolinho da Gol, retaguarda, puxa bem autorizado, chame táxi. Gente, azul, 4167. Solo, confirma a posição do azul 2773. Azul 2773, fica atento ao sinalizador, ok? A gente não tem que sinalizar.